Autorizado a alinhar e decolar a suporte 073. T-520 autorizado, voa na Prudual, Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, o TAM 3520, obrigado. Decolada 55, controle 1208. Controle agora 1208, obrigado, bom fim de semana. Controle Salvador 1, bom dia, o azul 4073. Passando 1100 pés na Delta. 4073, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 340, via saída da EL. Após passar 2.000 pés, autorizado voo na Prudente Leda. Via saída após 2.000 pés, direto Leda. O azul 4073. aqui mantendo o nível 90, tá 3520. Salvador na escuta do 3520. Firmo. Ok. Azul 4073, chame centro de Recife na frequência 1, décima 1. É, podia repetir por gentileza 1219? 125, décima 1. 125, muito obrigado, boa noite. Para a descida, tá 3520. Tá 3520, descendo somente em voo 100. Desce para 100, 3520. Tá 3520, serviço radar terminado 64 milhas no setor nordeste de Salvador. Chame agora controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, tá 3520. Salvador, eu vou no 161. Boa noite, para a autorização, boa noite. Bom dia, informação Eco, autorizado Guarulhos, VP do Luna 0, após conforme rota, nível 360, decola da 110, primeira curva direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5032, controle 120 decimal 8. Estou no 161, autorizado Guarulhos, 360, e a Apresoluto tem recolha 510, direita para a Cidade da Real, posição B, da Paulina da Fótima, 5032, transforma 208 na Cidade. 161, planejamento correto no portão 4, reporte para o fichamento de assinamento. Passará. Salvador, 3322, bom dia. 3322, bom dia. Informação Eco, agora deixa a gente cópia. Agora informação Eco. voo 9406, acima de identificação, desce a nível de voo 050 na proa de TAP para a chegada à Mário. Tão 3322, pronto, Robert? Pronto. Tão 3322, autorizado Fortaleza, VIP Zulu 19, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, código Froti, aciona 5035, controle na 2028. Autorizado 350 Fortaleza na Momo, código Froti, autorizou no 9, decola da 10, curva esquerda, 5035, 1208, 3322. Tão 3322, Momo, Cogibo, Froti, no pátio 3, reporta para o pushback acionamento. Cogibo, reportará. Salvador, bom dia, tão 3601, autorização, Congonhas, liga 3600, centro da época. Tão 3601, no bom dia, Eco, confere, eu tenho pré-autorizado 360, copia? Afirma. Tão 3601, autorizado Congonhas, via Pizulo 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Motiva, aciona 5025, controle no 2028. Autorizado pushback, acionamento, reporta táxi. Autorizado chamar táxi, eu não número 1. que temos 1-8-0 roda, 4 horas e 16 autonomia, alterna galera. 1-1-1-1 autorizando táxi, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1-1-8 desse mora de cima. Ajuste no 0 no meio, bom voo. Aqui é táxi via Índia e 2-2-9-5, 1-1-1. Solo Salvador, tá 3322 no Parque 3, mostra dois alfas de estacionamento. Dois Romeu, perdão. Tan 3322, autorizado de estacionamento, reporta táxi. Pastoral 3322. Reportado, 3322, autorizado em estacionamento. Salvador, Gol 99406, é 10097. 1-0-1-6 0 ventos, 1-1-0 graus, 9-9 Livre decolagem, 1-1-1 Acione o código 5032, suba para nível de voo 360 via saída da EL. Ok, desculpa, 5032 agora, assumindo 360 via da EL. Quando possível, monte com. O 1161, após 2000 pés, voe na proa de Leda. Após 2000, Leda, o 1161 e cruza 2000 agora. Tapa da Gol, 1161. Tá, 3601 no pushback, é só no cara. 3601, número portão 612, autorizado pushback acionamento, reporta táxi. E pushback acionamento, tá aí, 601. Fala, táxi, estamos de 322 com 223 a bordo, recife com 3 horas e 10. 223 a bordo? Sim. Então, 3322, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95. Ajuste no 016, bom voo. Ok, Pátio Índia, Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, TAM 3322, bom dia. Estabilizado, voo 9406. Voo 9406, chame torre 1 no 8, decimal 95. 9406. Uno 161 no suba restrito, nível de voo 340. Restrito 340, voo no 161. NS 7410. Voo 9406, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 102. Livre pouso, pistão no 0, voo 9406. Salvador, TAM 3322, ponto de espera da 1-0, pronto, desobstruir na final. TAM 3322, após o pouso 09 na final, autorizado aliar e manter pistão no 0. Após o desobstruir na final, ali manter 1-0, TAM 3322. Aqui, vou manter ainda pelo direito. Ok, vamos. TAM 3601 para o táxi, com número 75 a bordo, alterna galeão, autonomia 0334. 3601, autorizando o táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, China, torre 118, decimal 95, ajuste no 016, bom voo. Via parte Índia, ponto de espera, torre 1, decimal 95, ajuste no 016, TAM 3601, boa graça. No 61 no sub-recife, ano 2, décima 1. Recife 251, mano, 161, boa noite. Lua 9406, Solos 33, direito no 219. 3-2-2, livre decolagem, pistão no zero, vento no 2-0 graus, 7-9. Livre decolagem, 0-3-2-2. Autorizado táxi, via Alfa, Juliette, portão 7, faixa 3-4. Alfa, Juliette, portão 7, no 4-0. São 3, 601, espera o próximo. 3601, autorizado a alinhar e manter 1 no 0. Alinhar e manter 1 no 0, São 3, 601. Plano 3322, decolado aos 35, controle 120, décima 8. 308, tá 3322. Três 601 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 1 no 0 grau, 7 nós. 301, decolado 1-0, grau. E essa aí da Momo, após passar 2.000 pés, autorizado vana para o de código. É, subindo para o 3550 via saída Roma após 2.000 pés, autorizado proa de código. Alô, Salvador, bom dia. Eu sou a Mike Yankee X-Way. Estamos na remota 12, solicitando autorização de reboque para posição número 11. Mike Echo X-Ray, na remota 1-2 do pátio principal, autorizado o início do reboque, reporta parqueado no portão 11. Ok, senhora, Mike Echo X-Ray reportará no portão 11. Ok. Salvador da 3601, bom dia. Salvador, Santos 3601. 3601, bom dia. Podemos manter nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, tá? 3601, bom dia. 3602, centro a brisa a Prode Frote. Autorizado Prode Frote, o Santos 3322. San 3601, sobe restrito nível 320, direto por base. Restrito ao nível 320, direto por base, San 3601. Temo. Controle, altura 3322, está passando o nível 150. Rede TAM 3322. TAM 3622, chama agora Recife, frequência 12685. 6685, TAM 3322. TAM 3601, placa 170, chama Centro Recife, frequência 125.1, bom dia. 251, bom dia, TAM 3601. Bom dia, TAM Mike Yankee X-Ray, ponte 11, informando o término do reboque. Mike Yankee X-Ray, bom dia, frequência livre. Fechado. Salvador, bom dia, Oxanã 6251. Oxanã 6251, bom dia, professor. Aqui ainda cedo, ponto para a cota, o nosso voo para Guarulhos. Caso negativo ainda, podia ver a nossa saída? Saída da Eulia da Motiva, como foi o horário do plano? Positivo aos 30, 30. 20730, dentro de uns 6 minutos estará no sistema o 6251. Ok, muito obrigado.